origens, mas essa é a história de uma única cidade chamada Jericó, onde um homem foi curado pela fé e não por dó. O seu nome é Bartimeu, filho de Timeu. Pra ouvir que Jesus estava ali, manifestou-se no meio da multidão, clamando por cura, querendo transformação. Foi repreendido, mandar que se calasse, pois não passava de um mendigo. Bartimeu não deu ouvido várias vezes a gritar. Queria um toque do Senhor pra voltar a enxergar novamente. Mandar que se calasse, como se não fosse digno que o Pai o curasse. Pro povo aquele homem não valia nada, apenas só mais um largado na estrada, pisado como um lixo, tratado como um bicho. Sei, é isso, aquilo, mas o homem teve fé, chamando por Jesus Cristo de Nazaré. Toca em mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Traz tua nuvem aqui, deixa o óleo escorrer. Ó filho de Davi, tenha compaixão de mim, eu quero te ver. Ele não importava a coroa que Bartimeu fazia parte, porque o Senhor é Deus de milagres, manifesta seu poder sem utilizar disfarce. Chamou pro Bartimeu, que creu e pela fé a sua cura recebeu. Voltou a enxergar no mesmo instante, para ele aquilo era o bastante. Tenho certeza que saiu da escuridão e trilhou pela fé pro caminho da salvação. A cura de Bartimeu, um dos milagres de Jesus, e esse é o Deus que hoje nos conduz a eternidade. Não perca sua chance de escolher o caminho da verdade. Saia da multidão, abandone o tormento e a solidão. Queira, meu irmão, beber da água, pois a vida sem Deus é uma vida sem nada. Mas a vida com Deus é uma nova estrada. Pois a vida sem Deus é uma vida sem nada. Mas a vida com Deus é uma nova estrada. É uma nova estrada. Traz tua mão.